Os Panos é uma banda com elementos de Oliveira do Hospital e também de Coimbra, que nos juntámos já desde 2010, começou o projeto. Passou por várias fases de adaptação, começámos por ter um projeto em inglês, o qual abandonámos. Na altura, os músicos que estavam na banda, presentes na banda, também não puderam continuar. O projeto recomeçou novamente com letras em português, originais, e a formação atual com a qual ficámos tem apenas 3 meses. Ou seja, este foi o nosso concerto inaugural com esta formação neste concurso Solto em Talentos. Que correu muito bem. Correu bem melhor do que esperado. Luís, com quantos elementos se forma então esta banda? Então, a banda é formada por 5 elementos. 2 vocalistas, João Gaspar na voz rap, temos então o Bragança na voz cantada, Luís Oliveira na guitarra elétrica, Diogo Silva no baixo e eu mesmo, Luís Sousa, na bateria. Muito bem, e o que é que vocês ontem interpretaram aqui? O que é que vocês trouxeram? Com o que é que vocês brindaram o público e o júri? Então, trouxemos 2 temas para participar no concurso mesmo. O primeiro chamado Voltar a Ser Eu, que é um tema talvez mais num estilo comercial dentro da nossa lista disponível de músicas. São músicas vossas? Músicas todas nossas, originais, sempre. E trouxemos esse tema, portanto, a contar, claro que fosse um tema mais agradável de apresentar. Trouxemos depois um tema mais mexido, chamado Blaze, tem nome em inglês, mas a música é em português, como sempre, e um tema um pouco mais mexido, talvez, para agradar a todos os ouvidos.